Férias nada aqui, é Black Pill, tá, pessoal? Aqui eu vou, agora eu vou começar a gravar vídeo só quando eu tiver vontade, né? Também não vai ter mais edição. Ontem eu tava vendo no Twitter, né, pessoal? Os caras dando hate, ficando irritado com política, eleição, cara. 2024, cara. Boulos não sei o quê, tem que votar não sei o quê pra evitar o comunismo do Boulos. Os caras acreditam em política, bicho. Os caras acreditam que ele vai impedir o comunismo se ele não votar no Boulos. Puta que pariu. Olha, eu falo pra vocês, cara, o brasileiro tá fudido, cara. Não vale a pena. Tu acha que é. Sabe o que que é, pessoal? Tem cara maluco, principalmente boomer, né? Homem que tem mais de 60 anos, que acha que votando vai melhorar a vida de merda dele, né? O cara é fudido, a filha é puta, o filho é iague, a mulher dá pro porteiro. E o cara acha que votando num candidato, a vida dele vai melhorar. Por isso que eles ficam loucos com política, né? Qualquer homem minimamente racional sabe que política não muda porra nenhuma, né? Prefeito tampouco, né? O único sentido é você aproveitar essa sociedade, né? E só. Posso dar o exemplo do meu avô, né? Que eu já falei que morreu de derrame AVC, né? Ele era um cara, isso é para dar um exemplo para vocês, que não faz sentido a vida, né? Nós somos apenas cadáveres adiados, né? Como diz o Fernando Pessoa. Sabe, não tem porquê você ficar preocupado com besteira de eleição, prefeito. Não vai mudar nada a tua vida, cara. Para de ser babaca, ficar preocupado com ciclofaixa. Eu gosto do nosso meio masculino, masculinista, miguital, red pill, como você queira chamar, por causa disso. A gente é desperto, cara. Votar em político para prefeito não vai fazer diferença nenhuma, cara. Os caras acham que, ah, é mulher, o cara vai provar, mas, meu irmão, já tá tudo fudido, cara. Não vale a pena você perder seu tempo se estressar com essas merdas, cara. Tá entendendo? É coringa mesmo, bicho. De novo, citando o exemplo do meu avô, né, que teve um AVC, né? Ele era um cara, eu me lembro quando eu era criança, gente religiosa assim, né? Meu avô, ele era amigo de um padre de uma igreja perto, né? E o padre levava a imagem da santa dele lá dentro da casa dele. Eu me lembro disso desde pequeno, aquele negócio de gesso entrando em casa, o cara, ó, oh, era um cara caridoso, como eu já falei, ajudava todo mundo, que nem um idiota, né? Um blue pillzão, filha da puta. Fazer caridade. Pra quê? Não vai mudar nada a sua vida. E aí ele teve um AVC em 2002. Ficou até 2014. Morreu em 2014. Ficou 10 anos travado numa cama. Pra cagar e pra mijar ele tinha que ter ajuda. Depois ele começou a usar fralda. Cagava nas próprias calças, né? Na fralda, né? Precisava de. Pessoal, uma pessoa religiosa. Uma pessoa que ajudou todo mundo. Caridoso. Só um otário, retardado mental, acha que vai melhorar a vida sendo religioso. Eu não tenho respeito por religioso, já falei. O Erwin Krug, por exemplo, é um cara que bosta coisa religiosa no Twitter. Eu respeito o Erwin Krug, agora religião, cara. Sabe, eu queria. Por exemplo, eu vou falar um negócio aqui. Eu ia pra escola quando era moleque, né? E eu pegava um ônibus 497, eu sei que tem gente do Rio aqui. Pegava um 497 e o caminho do 497 até chegar à minha escola era passar por um hospital de câncer de criança, Inca, né? Eu acho que é Inca o nome. Cansei de ver, na minha adolescência, criança de 6, 7 anos entrando no ônibus. Olha que vida de merda. A pessoa já é doente e ainda tem que andar de ônibus. Entrando no ônibus com um pano branco na cabeça, careca. Claramente as crianças estavam careca. Provavelmente aquelas crianças já morreram. Umas morreram jovens, com pouca idade, né? Tem muito caso de câncer infantil, criança morre. Queria pegar um religioso e botar ele sentado aqui do meu lado para ele dar explicações como por que que isso é possível, porra. Parem de ser idiota, cara. Enquanto crianças morrem com essas merda, tem filho de político aí ganhando 6 vezes na Mega Sena. Como é que um religioso filho da puta consegue explicar isso, cara? Meu avô é um exemplo disso. Passou a vida inteira ajudando caridoso, religioso, doente. Dava dinheiro para a igreja católica lá. Passou 10 anos fudido, cagando nas fraldas. Não podia ir na esquina. Que porra de religião ajudou ele em quê? É por isso que o Fernando Pessoa falava, nós somos cadáveres adiados, né? Então, ou você aproveita a vida, ou você vai ficar sequelado. Ficar se preocupando com coisas terrenas, com Boulos, com Eduardo Paes. Ah, vá tomar no cu, cara. Alguém tem que mandar real, cara. Não adianta, não. Tu pode votar em quem tu quiser. Ah, é Bolsonaro. Ah, é Lula. Porra, não para com isso, cara. Isso é coisa de blue pill, cara, né? Aqui eu posso falar tranquilamente que agora não vai ter mais periodicidade, meus vídeos vai ser vídeo a caralho. Eu vou botar quando tiver a fim e não vai ter muita edição, ou quase nenhuma edição. Mas é mais pura verdade, pessoal. Também tem um outro exemplo de um parente meu, né? Conhecido da minha mãe, que ele trabalhava numa, eu acho que é olaria o nome, ele, fábrica de cimento, fábrica de telhado, de, eu esqueci, tijolo. O cara falou, ele nunca botou um cigarro na boca, nem bebia. Chegou aos 50 anos, foi aposentado. Por quê? Porque ele pegou um enfisema pulmonar. Pô, R90, como é que tu tá falando isso? Como é que o cara pega um enfisema pulmonar se ele nunca fumou? Sim, a poeira, o pó da porra do tijolo entrou no nariz dele vários anos. Teu enfisema. A respiração dele é de 50% de oxigênio. É equivalente a uma pessoa que ia se internar entubada no Covid. O cara anda normal. Cara, anda normal. O cara vive normal com 50% de oxigênio. Adivinha? Ele tem que ficar preso no oxigênio. E o médico falou para ele: se tu põe um oxigênio num cara desse, ele vai ficar o resto da vida necessitando de oxigênio. O organismo vicia. Que o cara não consegue respirar direito, bota oxigênio e o organismo só responde com oxigênio implantado nele, né? Com aqueles tubos. Que é tipo do White Martins, né? Aqueles de tipo de extintor de incêndio verde. Ele tem que andar para cima e para baixo com aquilo. Nunca botou um cigarro na porra da boca. Aí eu queria entender da onde que vem esses débeis mentais, religiosos, caras que não são niilistas, MGTOW como nós, né? Porque o cara que é MGTOW que nem eu é o cara foda. Agora, o cara que é religioso não é niilista, ele acha que o bem vence o mal, ele é um débil mental. Não é uma questão de qualquer coisa respeitável, cara. Né? O cara preocupado com bolos, com Eduardo Paes. Puta que pariu. Outro dia no Twitter também. Vem um mamaco. Não, R90, você tá certo. Concurso público para prefeitura é ruim, mas tem os concursos grandes que funcionam, servem. Meu amigo, eu respondi para ele. Meu amigo, você tá num país que filho de político, seu arrombado, ganha 4 vezes na Mega Sena, 5 vezes na loteria, arrombado. Será que os caras não percebem que tudo no Brasil é maracutaia, não, cara? Como é que um filho de um político ganha 12 vezes na Mega Sena, seu idiota? Na Loto, sei lá, várias vezes, cara. Só tu botar aí no Google, você quer ganhar 16 vezes na loteria. Porra! Como é que tu vai levar a sério o concurso público, cara? E aquela velha história, né? Concurso público, como é que os caras podem zoar também? Bota lá, tema da redação. Sei lá, vida da mulher negra, solidão da mulher negra. Se tu falar alguma merda ali, tu já tá eliminado. É uma excelente maneira deles tirarem os caras, vamos dizer assim, sérios dos concursos públicos. Aí só o cara que segue essas pautas vai saber fazer redação. A mulher negra, não sei o que, a vida do trans negra na sociedade angolana. Se tu não souber isso, tu não passa. Então, quem sabe disso passa. É uma melhor maneira, né, de coisar um concurso público. Então, tem muito cara que tem muita fé no Bostil, cara. Ele acredita que o bem vence o mal, né? Típico de religioso, né? Tapado, debilóide. Acredita em eleição. Puta que pariu. Eleição, pessoal. Eleição. Puta que pariu. Então, esse é meu vídeo aí, pessoal. Não vai ter muita edição. Como eu falei, não férias porra nenhuma. Eu falei férias, mas vai ser quando eu quiser. Esse pode ser o último vídeo também, ou como o próximo pode ser o último vídeo também. Vai ser quando eu tiver vontade, porque o Rambo realmente não tá dando, né, vazão, né? O meu vídeo demora 20 dias, do Aaron Krug também. 20 dias para pegar 5 mil visualizações. Porra, no Rambo, no Twitter você pega isso em 2 horas, dando uma opinião. Então, aqui é só para falar com os mais chegados, né? Então é isso aí, pessoal. Valeu, deixe seu comentário e até o um próximo vídeo. Valeu.